andrecedesmoral.com.br. Prepara, viu, Tchuca? É a maloca, minha favela em peso. Minha favela em peso, todo mundo online, avisa, avisa, avisa. Começou. Começou! Ei, Soneca! Aumenta, aumenta, aumenta, aumenta a televisão. É, tá conectado na caixinha? Que parada é essa? Yajô! Quem manda é o Biruta e eu vou mostrar pra você. Quem manda é o Biruta e eu vou mostrar pra você. Bota o bumbum, vai ver, vai. Bota o bumbum pra tremer. Bota o bumbum pra tremer. Bota o bumbum. Bota o bumbum pra tremer. Bota o bumbum. Que isso? Na cabeça, ó. Quem manda é o Biruta e eu vou mostrar pra você. Quem manda é o Biruta e eu vou mostrar pra você. Bota o bumbum, vai ver, vai. Bota o bumbum pra tremer. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Meu bela todo, meu banquinho, caralho. Bota o bumbum pra tremer. Já o ar. Terrível! Bota o bumbum pra... MC Costa! Que parada é? Vem com madeira! Solinho, solinho, solinho! É quebrado em peso, tá ligadinho agora nesse momento. Geral em peso. Ah, meu cabula geral, eu sou um Gonçalo. Ixi, Tanquedo Neves, Menarandiba, minha Sussuarana, meu Arenoso, a CDD, o Arraial, minha goma teira. Viajou, André Cedeiros. Moral de Ibicoara. Quem manda é o Biruta e eu vou mostrar pra você. Viu aí? Eita, que isso, bebê? Bota o bumbum, vai ver. Bota o bumbum. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Bota o bumbum pra tremer. Bota o bumbum. É suburbana, terrível, que music Brasil. Esse é invasão. Swing é minha banda. 9325-6666. HMJ Produções. The Music Brasil. Solta daquele jeito, né, Miguel?